Genia Nego! Combatente! Alex Stretch Nego! De volta ao campo de batalha! No dia de horror, na noite homicida, com a fete da firme, minha alma é aquecida. Quando a guerra em prol das ruas parecer perdida, essa será a hora dos verdadeiros voltarem ativa. A intenção cairá dos céus, a fúria crescerá com a fé na palavra da luz. Seja norte, sul, leste ou oeste, a rima terrorista contaminará mais do que a peste. Com fúria e ira de um vermelho ardente, arrancando a força, o respeito pela minha gente. Somado ao nosso ódio, a cada letra escrita, resgataremos a todos, essa é a meta escolhida. O jogo é esse, cê entendeu? Sua inveja, sua invenção, do papelão a reação. O preto aqui renasceu a cada dia, firme e forte, para o feito de uma fa prazer. Alex Street da família genial, o microfone é a espada, o palco é a arena, o mal sucumbirá ante a nossa presença. Seja no dia mais claro ou na noite mais densa, rap pelo rap, essa é a nossa crença. O microfone é a espada, o palco é a arena, o mal sucumbirá ante a nossa presença. Seja no dia mais claro ou na noite mais densa, rap pelo rap, essa é a nossa crença. Em sangue bom, cê pensou que funcionou, que no fim tava acabado e que o Street abandonou a missão que foi legada, desvive embaçada, porém sempre será cumprida, honrada e abençoada. Vários acharam mó barato, eu destroçado na noia. Quero ver se você curte alguém que voltou da história, de cabeça erguida após tanta loucura. Mais umas noites de cachimbo e facas na cintura. Perdoai meu pai, esse teu filho que te fala que acabou de renegar tua santa palavra. Se entregou à luxúria e à falsa alegria, com dinheiro, droga no bolso e uma vida destruída na ilusão do milhão. Trocou sua bênção por lentilha, graças a Deus acordei a fim de recomeçar ativa. Teu um nome pra honrar, uma guerra pra lutar, prazer. Alex Street da família genial, o microfone é a espada, o palco é a arena, o mal sucumbirá ante a nossa presença. Seja no dia mais claro ou na noite mais densa, rap pelo rap, essa é a nossa crença. O microfone é a espada, o palco é a arena, o mal sucumbirá ante a nossa presença. Seja no dia mais claro ou na noite mais densa, rap pelo rap, essa é a nossa crença. Sente que o corpo vai parar, teu corpo vai cansar. Admito, sou sincero, não aguento, vou desanimar. Tudo que eu já lutei, cada vida que eu já vi, toda falsidade arrotou, me incentiva a desistir. O coração dá 300 batimentos por segundo. Será que eu vou infartar esse momento absoluto? Calar a boca de subindo que jura que não era certo, resgatar a molecada das artimanhas do inferno. Admito, tô ansioso, meu parceiro, me acalma. Eu quero que se dane, não escuto mais as palmas. Microfone e punho, hoje cabeças vão rolar. As putas não vão rebolar ao ouvir o nome ecoar. Street, salve Alex Street. A trilha tá no ponto, eu tô pronto pro revide. Meu parceiro, agora é hora, o verbo tá pronto, Joe. 3, 2, 1, let's go, demorou, hora do show.